3732 no solo, aos 47, direita Eco 211, bom dia. Direita Eco 211, bom dia. Prossiga. Comandante, posso estar aqui, por favor. Eu acho que vai doer igual dia, que eu estou aqui, o Delta. Roger, Brasília Forte, 2733, mantém position. Oxané 6312. Chefe trem, pouso autorizado 1-0, vento 2-1-0 graus, 0-6-2 a 9. Está travado, pouso autorizado, 110, 3-1-2. Torre, bom dia, de papapapá, Zulu e Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, bom dia. Ajuste 1-0, 1-7, reporte vertical da RMA. Sim, somará, vertical da RMA, Serra. Horizontal, da linha forte, Serra, Negri, mantém position, stand by. Chefe em frente, o 1372, segunda direita vem ainda, ponto de espera no noite de cima 95, ajuste na 0, na 7. Detax, segunda direita ainda, 1975, bom. T732, da passagem ao tráfego Gragô, após ingresso via Juliette, posição 1. Passagem ao tráfego Gragô, após ingresso via Juliette, posição 1, da 3732. 1095, chame São Francisco em 128, decimal 8, alterno 35, decimal 3. Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, pouso autorizado, 97, vento 210 graus, 629. Ciente, usou longe da Serra, 36. Papa Romeo, Índia, November Alpha, confirme intenções de voo. Ah, esse aqui é até Serra November, mas que é condições de pessoal treinamento local, só que é remetida. Ciente, você pode repetir 20 milhas. 20 milhas, Índia, November Alpha. Línea 42733, taxi via runway, report ready to take off. Línea 42733, taxi. Via runway, report ready for takeoff. All correction, Brazilian 42733, cross the runway and report before taxiway alpha. Brazilian 42733, cross the runway, report before taxiway alpha. Xané 6312, solo 50, liberando agora Fox 211, bom dia. Fox 211. Brasília Forte 733, before taxi alpha. Tax via alpha, report before Juliet. Your tax via alpha, report before Juliet, 2733. Salvador, bom dia, Gol 372, ponte cara. Gol 372, autorizado alinhado, decolar 1-0, vento 2-1-0 graus, 6-2-9. Alinha, decolar 1-0, Gol 1-3-3. Juliette Serra, solo aos 5-1, direita papá, frequência livre estacionar, bom dia. Rotatória, Golf Quilombo. Final no 7, reporta curta. O trem checado, Golf Quilombo. Ok, vai apontar, Golf Quilombo. Brazilian 42733, Juliet, India, call me ready, holding short runway 10. Juliet, India, and we'll call you when ready, runway 10. Fraternal Vitor Golf, é, copy. Autorizado Bravo, Bravo Romeu, Brasília, número 080. Decola a pista no site, curva direita, perfeito saída agora nessa, pode conforme a rota do plano. 5564, 120, decimal 80. Zero, boa informação, Mike. CNM é 311, desça para 4.000 pés, ajuste 10 na 7, vai pelo. 4.000, 10 no 7, vai voar aqui, 2, 3, 1. Entrei travado na conta, Golf Log. Teve pouso na 7, vento 210 com 612, Golf Log. 7, Golf Log. Decolada 53, controle 208 do voo. 208, obrigado, Magia, voo 1372. Vitor Golfiel, eco para acionamento, chame táxi. 72, contato cadastro, vou para nível 390, direto Jambo. Direto Jambo 390, voo na 373. Ok, 2733 clear to line up and take off runway 10. Wind is 210 degrees, 6 knots. 2733 clear to line up and take off. Seu November Alpha, sem frequência livre da presente. Papa Romeu, India November Alpha. Frequência livre da presente. Livre, em nome. Quilológica solo 54, direita papá, frequência livre, bom dia. Informação mais, posição 10 para Copa Brasília. Tá 3304, 20 Brasília, nível 360, via perto do Luna 7. Decolagem na 0, curva direita, agora elefa, perfeito saída. Aciona 5575, 120, decimal 80, confere. Confirmando a saída é Airborne, inicialmente após posição elétrica. Argonne após elétrica 3-3-0-1-7. Chama pronto, no zero. Force 2733, airborne at 56, of the part 10.80, have a nice flight. Could you repeat the message, please? 10.80. 10.80, Brazilian Force 73. Autorizado, alinhar. E decolar 1-7, via pista, vento 210 graus, 089, Vitor Gouveia. Autorizado a alinhar e decolar o Vitor Gouveia. Alpha, the departure control, Brazilian Force 273. Brazilian Force 2733, radar contact at departure, climb to flight level 090, fly heading Condit. Brazilian Force, you climb at flight level 090, you fly now Concorde, Brazilian Force 2733. Gol 2096, autorizado, posto seguro, nível 360, decola pistão a zero, curva direita, perfil de saída da Euleda B10, após conforme. 5577, transponder na 20, decimal 80, controle. Certo, Charlie, nível 360, posto seguro, decola na 10, curva direita da Euleda B10. Hoje, rota do plano, chama 5570, o controle 120.8, na posição 06. Confirmando 5577, reporta pronto, posição 62. 5577, muito obrigado. Certo, decola às 59208, bom voo. 208, grato. Rotando 3304, push back, estacionamento na 10. Autorizado, 3304, na site. É, reportando para você, 3304. Vitor Golfeco. Golfeco, hoje está livre direto, né? Tira a telefa, Vitor Golfeco. O 1372. Adiante, 1372. Próximo centro, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 1545, Fernando 2085, muito obrigado, bom dia. 4 horas de autonomia. Táxi autorizado de Apache, Índia, ponto de espera 18, decimal 95, ajuste na 0, 17. De Apache, Índia, 18,95, tá 3179. Liga. Informação aqui com a torre que acaba, o vento acaba de mudar. A pista vai ser a 28, queremos redirecioná-la. Ok, o Ielétrio Lu, positivo. Saída da Euleda Mótimo, com curva agora à esquerda, mandando para o outro a 2.500 pés. Registro táxi agora via parte direita alfa, pista 2, mudança de pista, colagem do perfil da Leda Motiva, mantendo a proa até 2.500 pés, posso correr esquerda, está 3.079. Bom voo. Obrigado, vamos lá. 190. Segue agora a cópia, chama 63, 12. Pouca? Desculparam. Nada. Salvador, gol 2196, puxa o back acionamento no 612. Sente aguarda, tá. Gol 2196. Gol 2196, aguardando. Afirmo. Quem mudou? Rota 3663. 304, confirmando a operação agora com a 22, mantém o perfil de saída a Borelefa, curva à esquerda, mantendo a proa até 2500 pés. Afirmativo, a Borelefa, curva à esquerda após 2500 pés, confirma? Afirmo. Afirmativo, após 2500, curva à esquerda, virgulando a 28, então 3304. No completo esquerda, 130. Esquerda 130, 63 a 9. Salvador, TAM 3304 para o taxi 177 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Uberlândia. TAM 3304, taxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ponto de esperada 28, chama Torres, 2895, hoje chama 017. Ativo Pátio Juliette Alfa, ponto de esperada 28, vai chamar 2895, 207, TAM 3304. Tarefa Tango, mantém a escuta. É 311, completa a direita pro A1 90. Direita 90, 63 e 9. Oi, bom dia, tá 3179, pode esperar 28. Cessna 79, a linha decola pista 28, vento 240 graus, 072. A linha decola pista 28, tá 3179. Zero Time Taxi 219. Ok, autorizado então, 2190. Direita 250, rapaziada, né? Estabilizado, 631. Afirmo, confirma as intenções do voo, já leva tango. Ok, sim, está pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, decolagem em coordenação 14, pronome 10. 500 pés, acionado 0121, controle 128, torre 295. Sente Alefa Tango para acionamento táxi, chama a torre 295, bom voo. Pressionar chama táxi. Janela 63, no nono, você visual algum campo? Visual algum campo, janela 63, no nono. É uma torre, 198, decimal 95, bom pouso. 1895, grato. Torre, Salvador, bom dia, janela 63, no nono, sinal 28. Janela 63, o nono, continua a pressionação, guardando a autorização de pouso. Trem em cima ainda, 63, no nono. Decolado ao 09, mantenha pro 2500, chama o controle 208, bom voo. 2500, 208, obrigado, tá 3179. Poxa, né, 63, 111, livre pouso 28, vento 2, 10 graus, 062 anão. Livre pouso, chama 63 ou 9. São 3179, tem ciência da restrição no nível de voo 100 até 30 milhas de Salvador? Afirmativo. Defesa da El, cumprida a restrição, temos tráfego chegando na chegada a Cari. Sim, sir. E aí, copiadas, o gol 2196. Operação com a pista 28. É, mantém o perfil de saída da LWDEV, curva agora à esquerda, mantendo 2.500 a pro. E confirmando o táxi autorizado via Pátio, Juliette e Alfa, com custo de fora 18,95, 1.017 na justiça. Via Pátio, Juliette e Alfa. Então, da Elza, LWDEV, após 2.500 por vestido. Gente, o Jair Alfa Tango aguarde. Oi, Salvador, boa até 304, ponto estarem pronto, 28. Pois Avianca, alinhar e mantém 28. Ali mantém 28 até 3304. Chanel 6311, solo aos 11, livre à esquerda na Charlie, mantém a posição antes da Alfa, chama o solo em 211. Pedro Charlie 211, tenha 319. Fala que tá recebendo vento de 150 com 612 aí. E até 200 pés, 10 nós de cauda aqui. Fala 311, a gente tá com a variação do vento aqui. A pista, a gente tava operando com a pista no A0, com, recebendo vento de 240 com 7 nós. E agora a indicação que a gente tem é de 210 com 612. Mas obrigado pela informação. Nada, tá. Gente, acione 0127, olha o botão. Bom dia, Lima, Lima Fox, confirmando parte 5 da colagem zona 7. Ok. Será coordenado a decolagem 35 com a torre? Mantenha minha escuta, guarda-copa. Chanel 63, eu não lembro. 2 horas, está a 30 milhas, está com a proa leste, deve cruzando 180 em descida até o nível de voo 120, 737-800. Sim, senhor, seria possível voar direto o Mótiva? 79, inicialmente mantendo o perfil, tentaremos coordenação com o centro. A coisa aqui. Gente, assim que possível aguarda a liberação do nível 1 centena. 28, vento 230, meia dúzia. Iniciando 28, tá, 3304. Ou? Vai ingressar no corredor forte, acessar o IP, depois regressa para manter sobrevoo no Iguatemi. Positivo, mantenha-se condições visuais no corredor forte, informa que temos o Papa Romeo Índia, November Alpha, também no corredor forte. E está na frequência livre, já livrou minha CTR, mas está sobrevoando aquele setor ali entre pra Guarajuba, Prado Forte. Fique atento ao mesmo e reposte livrando minha CTR. Está ciente do Indy November Alpha na livre, vai reportar 20 milhas fora, tá? Bom dia, 160, acima a identificação, desce o nível de voo 130, chegada a Cari. 130 na Cari, autoriza, óbvio. Tá, 3304, decola aos 15208, bom voo. 308, tá, 304. Nível de voo 100, é 2321. Solicitar 3304, bom dia. 3304, contato radar, sobe e mantém nível 360, sai da árvore. Você dá presente para voar a árvore, tá? 3304? Prisado. Sim, está presente, fica da árvore, tá? 3304. Vitor Golfeco, confirme se já voou visual na rota anteriormente. Rota já voada visual. Gente, copiado, grato. Digo 2196, aproximando ponto espera da piscina 28. Voo 2196, autorizado alinhar e manter 28. Alinhar e manter no 28, voo 2196. Quatro, Lima, Lima Fox, confirmando o 302. 2895 da presente, 1017, no bom voo. 2890, para 1871. 1891, acima a identificação, desce ao nível de voo 140, chegada a Cari. 140, chegada a Cari, 1891. Pátio 5, acione o táxi. Afirma, Chanel 3, 1, 2. Recife autorizado, nível 350. decolagem pista 28, perfil de saída Aron. Tionada 5574, 120.80. Aron após Aru. Qual é a levanta para o nosso propósito? 6179 está livre até o nível 320, mantendo perfil ainda. 320, mantém perfil, está 3179. 1184, está livre do tráfego, descida para 3.000 pés, ajuste no 097. 1184, 3.000 pés. Descida Gol 2196, decolas 18, mantém a proa até 2500, controle 208, bom voo. Está na proa até 2500, 208, obrigado, bom serviço, bom 2196. Controle, bom dia, voo 2196, vai passar 1500, vai ver na proa. O 2196 é positivo até 2500, após 2500 intercepta o perfil via saída da EL. Contato radar já estabelecido, sobe ao nível 360. É, subindo 360, após 2500, mantendo soberano o perfil da EL, 2196. 2196 tem ciência da restrição no nível de voo 100 até 30 milhas, bem? Afirmativo. Gente, via saída. Via saída, 2196. Prismo 79, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, bom voo. 125, 133, 95, obrigado, até 3179. Zero gol no 160. O 160 prossegue até o 060. 060, 160. O 1891 até o nível 120. 120, boa noite, Naviona. Atenção, 3304, chama agora o centro Recife, frequência 128.8, secundária 135.3, bom voo. Recife 288.353, bom trabalho, 3304. O 2196, informa o tráfego posição de 1 para 12 horas, a 2, 3 milhas, com rumo leste, cruzando nível 160, em descida até 120, um Boeing 737-86 da companhia. PF, monitora, está mantendo bem. O 1891, informa o tráfego na posição de 11 para 12 horas, está a 20 milhas, está no rumo sudeste, mantendo o nível de voo 100, é um 737-700 da companhia. Centro, 1891. O 1184, descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 7, autorizado a final do procedimento, reposta autorizada. 1184, 2 mil pés, a prestação autorizada. Charlie Alfa Tango, livre frequência para coordenação de tráfego. Para coordenação com o Índia November Alpha aí, que também mantém esse corredor e eu não tenho contato nem radar e nem rádio com ele. Tenha um bom voo e até o regresso. Guarulhos. Série Brasileira 2733. 733, maintain level 090, radar service terminate now 65 miles northeast of Sierra Vito Delta, call now Aracaju, frequency 120.3. Atingi 120, gol no 891. Gente no 891, aguardando autorização para descer. Aguardando, 891. No 184, chama a torre, 1 no 8.95, com pouso. 1 no 8.95, obrigado, Atenjá. O 1 no 8.91, livre de tráfego, descida até o nível de voo, correção, desça até 4.000, ajuste em Salvador, 1 no 0.17. Até 4.000, 1 no 0.17, ajuste no 8.91. O 2 1 no 9.6, livre de tráfego, suba ao nível de voo 3.60. Subindo 360, 2196. O 1160, a descida está autorizada para 2 mil pés com ajuste no 097. Autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés no 097, reporte afinado, na final da 2. Controle, muito bom dia, papapá, Lima, Lima Fox. Bom dia, papapá, Lima, Lima, Fox. Contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 220 na saída Momo. 220 na Momo, Lima, Fox. Alpha, this is altitude. Morning, and 271 flyer. The 2714 standby screen. Standby. U 2196, chama o centro agora na frequência 125 decimal 1, secundária 13395, bom voo. É, centro 125, 13395, bom dia, 2196. Uma foto pro ideal para Lençóis é a 300? Afirmativo. Direto? Muito obrigado, senhor. Direto Lençóis de Lima Foto. No 184, solos 29, esquerda na Delta, solo 219. Esquerda 211-1994. São 3663, posição nova autorizada em campo, curte reporte táxi. Vamos lá para o táxi, 3663. Tomando o TAM 3733, posição 1, na 590, próximo da São Paulo, como é? São 3733, mantém-se, curte agora a copa. Está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Eu tenho para 2000 pés, 1097, reportará estabilizado em ILS, uma ótima viola. Salvador, voo Nuno 60, bom dia, final 28, baixou a travão. Bom dia, ajuste na 097, pouso autorizado 28, vento 230 graus, meia dúzia. Entre no nível pouso no momento. After takeoff, maintain heading until 2500 feet, then Momo departing and cockpit position, according to flight plan route. Call code is 5021 and departure control 120.80. Roger, clear level 102 Barreiras, departure runway 28, maintain heading across 2500 feet after Momo. We don't call transition after flight plan route. Call code is 5021 and departure 2080. Is that correct on the for setup and push? Confirm the transition departure. Cargo position, okay? Momo, and then cargo position. Roger, normal, then contact, thank you. Pelo 621, nós temos identificação, vista para 3 mil pés, o ajuste Salvador 907, da presente está autorizada para hoje, USAN. Descida para 3 mil pés, ajuste 1017, a descida e da presença autorizada para hoje, USAN. Para 3.117, da presença autorizada para hoje, USAN. Estabilizar na ILS 1891. 891, completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, trabalho. Salvador, 1891, na final. Voo 1891, aguarde 28 livre, ajuste no 097. Vai dar 1891. 1390, decolagem pista 28, após decolagem mantenha a proa 220 pés. Da Eule da Morte, vai sair da curva à esquerda. Apenas o 1-0 do dia, pode conforme o rotor do ponto. 5027, o transponder na 2080, contigo. E aí, tá? O 1073 informa fortíssimo barulho de conversa no fundo da folia e foi incapaz de copiar a clima. Poderia repetir por isso? Afirmo. Só um minutinho, tá? 3733. Funciona. 1-60, levanta a escuta. 1-60, prossiga de Alfa, mantenha a cidade de leve. Alfa, vai manter a cidade de leve. Solo, bom dia, chama 6319, toma só 90, era autorização. 6319, tem que manter a minha escuta agora, cópia número 2. Cadê? Falou, Chané 62, 6310, 6312, me espera estacionamento na posição 3. Esse é o nível de voo 120, chegada Cari. 120, Cari, pode voar. Pode, Cari. Mantendo perfil, TAM 3896. Mantendo perfil. Salvador 3896. Prossiga 3896. Qual é o nosso número na aproximação aí, na sequência? Número 2, TAM 3896. Primeiro tráfego está se aproximando pelo setor nordeste da terminal de Salvador. Pode ir voando o cara então, aguardando? 3896, manter o perfil não é devido ao sequenciamento, e sim porque nós temos a saída da EL aí, que converge no mesmo ponto da chegada e sobe o nível restrito até 1-0-0, as aeronaves saindo no setor sudoeste, sudeste de Salvador, e a chegada Cari converge justamente para o primeiro ponto ali, que é na da EL. Então, nós estamos autorizados até 1-2-0, eles vão subir até uma centena, que não atrapalha nada não. E vai manter o perfil, 3-2-9-6. Aos 3-6, livre à esquerda, chama 1-2-1 no... Uno, o solo. 1-2-1, 1-1, 1-8-9-1. 1-8-9-1, livra. Ok, mantém a posição, 2-7, vamos lá. Mantém a posição. Solo, 1-8-9-1. 1-8-9-1, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, 1-8-9-1. Cares, está autorizado o RNAVE, o TAM 3896. Afirmativa, posso. Cares, prossegue no RNAVE 28, TAM 3896. Papá, papá, Lima, Lima, Fox. Chama o centro Recife agora, frequência 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3. Bom voo. 288353, grato, Lima, Lima, Fox. Olha essa equipe do solo para empurrar a aeronave em direção através do meia dúzia. Ô solo, bom dia. É o azul 2772, dentro da mais. Bom dia, azul 2772. Mantenha-me, escute e aguarda a cópia, número 3. Yeah. Vou no 648, passando a dedicação, desce ao nível de voo 130, via chegada CARI. Próximo 30 na CARI, por 3733, cópia. Prossiga, 3733. Então, 3733, autorizado São Paulo Congonhas, Juju 360. Decolagem pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés. Cumpre o perfil de saída após com curva esquerda da Eule e da Motiva. Aperto Luna 0 a primeira aerovia. Após Pubave, aperto Luna 6, conforme a rota. 5027 no Transponder 12080, controle. Tá correto. Reporta a próxima posto. Reporta na próxima para o posto, tá 373. Alugou o nono menos zero. Siga. Confirma a posição que nós iremos. É a posição 1 a 0, tô com o tráfego da tanque, já finalizou o pushback, acredito que ele tá com um problema pra iniciar o táxi. Ah, tá ok. Vamos para o táxi do Chané 63, 12, estamos com 145 a bordo. Agora está na frente. Gente, o Chané 63, 12, livre táxi é a parte 3. Quilo Alfa, ponto de espera da 28, chama a torre 1895, ajuste na 0, na 7. Vale. Então, 3663, me escuta. Vale. 350, reduzindo agora para 250. Positivo. Daí eu tinha que estar com 250, então 3896. Você descida para 4 mil pés, na pro de cara e redução para 230. 230, 3896. Controle em Salvador, bom dia, Chané 632, informação 90. Chané 632, acende a identificação, desce ao nível de voo no 40, via chegada CARI. Via chegada CARI ao nível 140, Chané 632. Zona 160 para seguir a via Juliette, portão 09. Juliette para portão 9, voo 1160. Zona 891, via Juliette, portão 7. Via Juliette, portão 7, 18, Maviona. Ground 2714. Up and push, come right for set, Azul 2714. Roger, after that again, set for start up and push, call you for set, thank you. Então 30, 648. 648, livre até o 050. Gasto 0648. Deixa ela para tango, prossiga. Positivo, o Tchala Patan prossegue em condições visuais, é porta ingressando o Interlagos, para após o corredor Interlagos sobrevoar direto o Iguatemi. O Tchala Patan inicialmente mantém forte Interlagos até a autorização de voo direto. Correto, o gol 1960, precisa de cautela, portão 9, atenta no próximo da tarde. Afirmativo, gol 1960. Amenizou no localizador o gol 621. 621 no Torre, 118.95, bom pouso. Torre 1895, bom dia. Portão 3896, descida está autorizada para 2.500 pés com ajuste 10017, reporta na final. Reportará na final, 2.500 pés, portão 3896. Bom, 621, cheque o trem, autorizado para uso, pista 28, vento 200 graus, 62 anais. Trem checado, bom, 621.